O vento sopra onde quer e ouve o seu ruído, mas não sabe de onde vem, nem sabe pra onde vai. Pisa firme que esse chão é seu. Alguma coisa aqui é nossa. Diante das velas ou embaixo das estrelas, com os pés sem encostar no chão. A cor do fantasma, recordação apagada. Homens remam com as pernas, a sinfonia se agita na profundeza, de desejo em desejo, arromba portas abertas, a cor da incerteza. Com uma isca de falsidade, fisga uma carpa de verdade. Enquanto os italianos pintavam, os portugueses navegavam perto do mar, longe da cruz, pelas águas da linguagem, pedras não conhecidas, vento que derruba mato, ponto velho. Pertence ao todo. A verdade está em jogo. A desilusão